Yeah, mão pro alto, já tava te vendo. É um assalto, olha a minha Draco. Não é clique de Canon. Lanço mais som que o John Lennon. Olha, minha Draco de Venom, muita droga lá no Venom, mais hit que o John Lennon, yo. Olha, minha Draco de Venom, muita droga lá no Venom, mais hit que o John Lennon, yo. Liga uma ninja pra estou, drop 11, está na lua. Esse é meu flow pra malu, baby já vem mamando. Para, acende o buff, pulling na bica meu drop. Liga no snap que é pop, quantos amiga no walk. Lil B não arruma nada, ei. Agora não sinto mais nada, ei. Sabe que tamo de prada, pescoço nós não usa lá. Gucci Margiela vendi, agora eu só porto vendi. Spico tá vindo ali, ei. Guarda minha sub capi, damn. Guarda minha sub capi, quando cê pensa eu já vi. Lanço mais bala no lean, tô vendo já Billy Mendy. Olha minha Draco de Venom, muita droga lá no Venom. Mais hit que o John Lennon, yo. Olha minha Draco de Venom, muita droga lá no Venom. Mais hit que o John Lennon, yo. Olha minha Draco de Venom, muita droga lá no Venom. Mais hit que o John Lennon, yo. Ele tem flow de funk, The boy tá com skunk, lançando Mustang, cor vermelho sangue. No Camaro 5 feed, tudo pago nós não finge. Na semana mais um kit, olha mano mais um kit. Passe contato, liguei, passo dinheiro e falei. Um tempo atrás avisei, sem duvido da minha gang. Ninja eu nem terminei, pego seu cano no beco smack. Nunca cê bota as mãos nessa back. Olha meu time, só fica de pé. Faço o que quero, comprei Juliette. Nessa mesa tá Xandão, sinto na brisa tá bom. Beat guarda meu talão. Vamos gastar em Leblon. Nessa mesa tem Xandão. Sinto na brisa tá bom. É o beat guarda meu talão. Vamos gastar em Leblon. Mão pro alto, já tava te vendo. É um assalto, olha a minha Draco. Não é clique de Canon. Lanço mais som que o John Lennon. Só que o John Lennon. John Lennon. Céu, você é foda.